Liberdade é o Babilônia pros mano que tá no crime. Protagonista outra cena que os calibre redefine. Conflitos negativos pra acionar o dispositivo da bomba biológica que pulsa pelos meus filhos. Meu rap não é hobby não, meu rap é missão. Não canto rap pra comédia, vou agradar nenhum cuzão, rapá. Eu peço paz, convive meia guerra. Desfibrilo, sofrimento, mata, tranca nós na cela. Meu rap é só o retrato do descaso realista. Condenou o inimigo, trouxe a minha lição de vida. Aprendizado, pra nacionar os bico pesado e não acabar como os guerreiros dos B.O. passado. Aqui, BDG, contrabando na missão. Recapitulando o conceito perdido da ética dos ladrão. Enquanto a paz for só amor, descanse em paz. O sonhador retorne ao pó, aos pés do Senhor. Enquanto a dor for comprimida, minha missão não for cumprida. Sigo com os pés na mente, minhas filosofia. Restitui os pensamentos bons enquanto é tempo. A próxima vela que acender e não for seu sepultamento. Enquanto dorme, só torna o mais difícil o caminho. É que mesmo entre milhões ainda morremos sozinho. No vale da ilusão, pior que deserto o caminho. Entre o astra 357 é cachorro de lata, bandido. Minha melanina, guerra fria, trava a trincheira, se proteja a vida. Chicote, estrala, dos palitos, vira quina. Neste caminho, deixo chegar na Babilônia, desbicando pipa, penso panaltina. Talis a sabar, sustenta a pandemia. Gangueira, alma, serente, manga que vibra. Samurai, só quero paz, ó que delira. Sangramentos indesejáveis, de ferida irreparáveis, magoando-se de tempo em tempo inevitáveis. Cada lamento tem seu peso, isso só vai nas suas costas. Pra que tanto sofrimento com direito de resposta? O tudo contra é você quem faz. A rebeldia vai ser presa em Alcatraz. Se tudo é consequência dos atos, será quem vai? Não existe aqui o sinônimo de paz. O mundo nunca ensinou a nele viver, e sim a sobreviver e não saber no que crer. Tudo que vem é violento com troca de gênero. Quando eu sinto o amor, vem o amargo do fel sobre o veneno. Que adota o amor falso, relatando sempre abaixo do esperado. Com um abraço caloroso e batida nas costas como consolo. Que o frio não é sentido e a mentira vem no soco. Será que é válido se entregar a tudo que vem? Nunca pensou que na real só você que não tem. Vários bens que nós almeja pra ser o tal, mas não se lembra que a inveja é um pecado mortal. Que assombra todo mundo, transforma o mundo em luz. Um absurdo na Babilônia, seres imundos que almejam o autoconsumo. Que a meta é liberdade, mas eu sei que dos B.O. eu que assumo. Neurônios ferem, ferem, breve, caminhos que manipulam seu ser. Ciência quer saber, investiga ossos fósseis. Ações, força de bronze, visão-me. O peito fere. Neurose cruel, pensamentos que sufocam de pegar a porta larga e ser mais um com final sem glória. Lembrado por memória do mano que foi pra não voltar. Tô que corrói de saber que não vamos mais se trombar. Aqui os moleque não tem asa, mas os besouros caça. Cena de flash do Esparta agonizando na mar. Se a Babilônia cai te mata, até a liberdade apaga. Nessa porra sem perspectiva só restou desgraça. Nós não se mutilam, os cortes já são programados. E o sistema homicida que tem o pobre de alvo. Marginalizado, mas um preso esculachado. Difícil virar jogador, mais fácil ir pro tráfico. Orgulho de ver o feijão preenchendo o prato. Mas quantas vezes almoçamos o pão por ser mais barato? Essa é a realidade que faz os monstros revoltados. Pra família, um bom pai, mais um que vocês mataram. Pra nós só restou lágrimas, dor e sofrimento. Mundo perdido igual as crianças ao relento. Os poetas enlouquecem, pois acumula tudo aqui dentro. O pai desce no salve enquanto ainda houver tempo. Acabou o apocalipse, já tá tudo destruído. Tamo quase sem munição, mas ainda tamo vivo. Porta até o final, não sei mais se eu consigo. Por favor, peço que escute essa oração de seu filho. Fervem, melanete em tese, breve, caminhos que manipulam seu ser. Ciência quer saber, investiga ossos fósseis.